Serina pura, sou de rua, qual a sua? Cada qual com sua postura, eu vim na pura, sem costura, sou direto. O futuro é incerto, já embalou vários bonecos, eu manifesto a diversidade de um povo quase certo do que é. Na dificuldade tropeçou, ficou de pé, eu boto fé. Meus guerreiros, sei quem é, só tem louco, louco de vontade de subir, de dar o troco pro sistema. Podemos ser problema, se quiser já foi bendito. Em todos que se envolvem de verdade, eu acredito, admiro. Vários são os caras que me inspiram, auxilio. Não vou dormir tranquilo, vendo meus irmãos fudidos. Eu comunico, tamo tudo unido, todos envolvidos sem conflito, não desce. Eu vim do Partenon, mais um guerreiro lá da leste. Daqui surgiu meu rap original, da Guedes. Vim sempre aqui há bem mais de 100. Já disse meu parceiro, tô em troco da Ultraman. Quando precisou, valorizou, não foi refém. Me puxou também, vamos além. Nós somos tudo do bem. Quem é quem nessa terra, eu pergunto. Não tamo aqui de tumulto. Não vamos mudar de assunto, fogo nitroti, tamo junto, bora tamo junto. Tem os que chegaram pra ficar, não é pra depois. Não é só feijão com arroz, já foi dado o nome aos bois, pois somos testemunhas de toda uma correria. Rap eu sei que é dia a dia, quem é fraco não se cria. Nitroti, Only J, DJ Cia, é o que tem família. É pai DJ Cia, Only J sabe o valor da família. Inveja que não domina, nosso união sem que vira. Respeito aqui determina, mesmo assim Deus que pilha. É como dizem lá em cima, não entendeu a picadilha. A estrela ofuscou, nunca mais ela brilha. Não percebe que a trilha foi aberta com suor. Tem os que pensaram que era só saber de cor. O caminho mais fácil nem sempre é o menor. Fale o que quiser, nem melhor nem pior. Sou apenas mais um louco que acordou, não tô só. Nego X já me falava, ainda bem que o mundo é pequeno. Fosse grande, ninguém se encontrava. É por aí a parada, foi com os caras da minha quebrada que aprendi várias lições. Nos encontramos, pois, sem contradições. Várias situações, muito tempo foi. Guardo somente boas recordações. Não tem mágoa, e o tempo ao pé da escada fazendo composições. Entro em gole de vinho, dois, assim como várias canções. Aceitamos sugestões, arrastamos multidões. Assim como Jesus, temos fortes corações. Palavra de paz sem violência. Tem os que chegaram pra ficar, não é pra depois. Não é só feijão com arroz, já foi dado o nome aos bois, pois somos testemunhas de toda uma correria. Rap eu sei que é dia a dia, quem é fraco não se cria. Nitro de Only J, DJ Cia, é o que tem família. É o que tem. Deus é pai, é Deus. Quem é fraco não se cria. É só palavra de paz sem violência. Não se cria, não. É só palavra de paz sem violência. Quando o calor e o sol. É só palavra de paz sem violência. Quando o calor e o sol. É só palavra de paz sem violência. Quando o calor e o sol. É só palavra de paz sem violência. É só palavra de paz sem violência. É só palavra de paz sem violência. É só palavra de paz sem violência. Quando o calor e o sol. Essa palavra de paz sem violência.